segue, presta atenção no show. Aperta o rec, que a missão é flow. Lição de rap, nigga, na contenção bolado, só bolando as track, Joe. Tipo percute, não pergunte nem como tombou. Quem persegue o sonho sempre consegue, né bro? Rimado, sou da prole, tô aqui pra somar na pole. Negou participar, fortalecer pra dissipar mal está que restou. Olha quem vem lá, let's try. Smoking tá no ar, se o papo é com The Game, fecha a gangue pra jogar. Os mano de Wayne Brasil na promo já se coligou. Tem como tá valendo 2000 mango, meu senhor. Se o nosso mambo agradou, faz favor, solta um like. Que aqui é como lutador no ringue, se consagra entre a dor e o crime como um king. Meu reino através do mic, pronto pra jogar. Nós estamos aqui sem se iludir. Agora aguenta o nosso flow. Tem vários que nunca levaram fé, falsários que pra eu tropeçar também botaram pé. E se menosprezou, sem sério que nosso bonde pesou. E vários otários primários desorientou. Olharam, pensaram, julgaram, não se confirmou. Tendência da mente demente que se confinou. Eu sigo a saga aqui sozinho, traço testemunho no punho e no braço de quem vive no camarão. Não morre mesmo que demore, decora que eu falo. Não fica de porra, ninguém te socorre, na droga você morre, então fica ligado. Começa de um gole, passa pro trago, não pode dar mole. Virar viciado, engole, atura de tudo, viatura. Procura uma cura no mundo virado, de pé na cabeça. Quem é o culpado, mocinho, vilão que vai ser condenado. Não tô preocupado, é minha preocupação. É com os irmãos e quem tá do meu lado na situação que hoje vivemos, de onde viemos e o que queremos. É tá sossegado, só despreocupado, mas despegado disso não sabe. Moleque bolado na rima, flipada, levada, macabra, sem abracadabra. No rap recado, meu beat chapado, um Mac bolado, chapando a palavra. Bola pra frente, que o tempo não para. Sigo sonhando tipo Che Guevara, passando por cima da dificuldade com habilidade e vergonha na cara. Remix, tipo Matrix, tudo no rap como Durex. É sem ator e sem atriz, pelo amor e bem relax. É o que eu faço, desembaraço no traço. Quando eu escrevo num papel de folha, amasso, não amasso, guardo o problema. Agora aguento o nosso flow, tem vários que nunca levaram fé. Falsários que pra eu tropeçar também botaram pé. E se menosprezou, sem sério que nosso bonde pesou. E vários otários primários desorientou. Olharam, pensaram, julgaram, não se confirmou. Tendência da mente demente que se confinou. Eu sigo a saga aqui sozinho, traço testemunho no punho e no braço de quem me viajando. Exercendo, dou o que posso, venço, destroço. Observo o que esboço, sou servo, colosso, torcicolo nos troço. Pra aquele que duvidou do que posso, agora vem de papo torto, tá querendo que é nosso. Dou por um mais de 100, rap foda, tem. Respeito vai além, e ele é pra quem tem. Hey, eu tô no jogo que a cena reflete. Rebobina a memória como uma fita cassete. Lembra de todos os pilantras, antigo mantra. Duvidando que ia dar certo nesse match. Eu acredito, sua inveja fede. Fiz o meu trampo pra chegar no melhor. Nunca só nem pior, se parado, compare-se a pó. Trago bem pra quem não quer de mal pra mim. Nem pra ninguém comparado, não entende. Ver vitória, glória, amém. Sufocado, espero chegar onde quero. Localizo o que vale pra trama, traga paz que tudo agora vem. Agora aguenta o nosso flow, tem vários que nunca levaram fé. Falsários que pra eu tropeçar também botaram pé. E se menosprezou, sem sério que nosso bonde pesou. E vários otários primários desorientou. Olharam, pensaram, julgaram, não se confirmou. Tendência da mente demente que se confinou. Eu sigo a saga aqui sozinho, traço testemunho no punho e no braço de quem vive no camarelo.